da chuva sai, e os rios transbordam sem cessar. Lares são levados, sonhos que se perdem no olhar. Mas a força do povo gaúcho não irá se abalar. Com amor e compaixão, juntos iremos enfrentar. Cada vida é preciosa, cada história proteger. Em meio à devastação, vamos juntos renascer. A solidariedade.